Couro com coça, cabelinho é o Rick Tricá. Acompanha a versão. Garota é perigosa e tá sentada, é viciante. Ela é golpista de primeira, mas eu não sabia antes. Quando eu descobri, eu fiquei triste. Isso que é foda. Falou que gosta de mim, mas ama e o resto da troca. Mas que puta privilegiada, que enganou geral do bonde. Se gabando com as amigas porque tem um bumbum apaixonante. Ela brinca mais que a brincadeira, porque sabe que é gostosa. Falou que gosta de mim, mas ama e o resto da troca. Quando eu descobri que essa mina não prestava, era tarde. Comigo e com essa amiga, ela nunca me falou a verdade. Nunca me falou a verdade. Quando eu descobri que essa mina não prestava, era tarde. Se envolveu comigo e com essa amiga, ela nunca me falou a verdade. Nunca me falou a verdade. Tem que ver o que ela faz com a tal da piroca. Ela senta, quica, quica, chupa e é bola. Quero ver você falar que homem não presta agora. Se tu sentava pra mim e pro resto da tropa. Lá vem ela. Já que tu tocou no assunto, não é que nós não presta, é seus amigos que é muitos. Gosto mesmo de tumulto. Não é só um ficante, nós tão absurdo. Tá reclamando agora, praticando o egoísmo. Sem nós dois tem um caso sério, já não namoro por isso. Sem ninguém em cima, só na hora do sexo. Errado dá pra vários, então odeio certo. Sem ninguém em cima, só na hora do sexo. Errado dá pra vários, então odeio certo. Sem ninguém em cima, só na hora do sexo. Errado dá pra vários, então odeio certo. Quando eu descobri que essa mina não prestava, era tarde. Já era tarde, Se envolveu comigo e com essa amiga, ela nunca me falou a verdade. Nunca me falou a verdade. Quando eu descobri que